pessoas que estão além do ponto onde estamos. Existem, naturalmente, pessoas mais bem qualificadas do que nós em vários aspectos. E existem outras pessoas, talvez aquém da posição em que estamos. Pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer aquilo que conhecemos, talvez de receber os ensinamentos que nós recebemos. Nunca é demais que ressaltemos que cada um de nós vive uma experiência única. Nós não sabemos a história de cada uma das pessoas com as quais nos relacionamos. Por isso, não podemos medi-las, nem compará-las conosco. Mas o fato é que esta pressão a que somos submetidos, pressão de produção, pressão de sermos cada vez melhores, em algum momento nos pesa no ombro, sobre os ombros. Nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados. Não é à toa que a depressão é conhecida, é considerada como a doença do século. E esse texto nos diz exatamente isso. Nestes momentos de tensão, de pressão absurda em que você sente o mundo sobre seus ombros, este é exatamente o momento de ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de fé. O texto nos fala muito disso, pois nós não sabemos qual é a extensão das provas a que somos submetidos. Todos nós já ouvimos a expressão nadar e morrer na praia. Nós não sabemos se aquela dificuldade que estamos passando não está prevista para terminar hoje mesmo, amanhã mesmo. Veja que tudo o que vivemos tem relação com nossas necessidades. Todas as provas, todas as relações difíceis, e elas só perduram na medida em que nós não aprendemos a lição. Quando nós extraímos daquela situação a lição que é necessária para o nosso aprimoramento, para que caminhemos mais um passo na direção do progresso, quando isso acontece, aquela dificuldade, aquela prova acaba. O nosso Pai é um Pai justo. Nós devemos compreender a nossa posição nesta vida, a posição de aprendizes. Aprendizes que reencarnamos aqui nesta terra com comprometimentos, com algumas expiações, mas, sobretudo, aprendizes que, na medida em que vamos recebendo o conhecimento, nós vamos sendo submetidos a essas provações. Então, é preciso cuidar, é preciso que cuidemos para que, diante dessas situações, a gente não perca a esperança, não perca a fé. E eu até digo mais, e mesmo quando isso acontecer, mesmo quando, diante de uma tribulação, nós percamos a nossa fé, nós respondamos à agressão da outra pessoa também de modo agressivo ou com violência, que nós não tenhamos exercido o ensinamento de Jesus de dar a outra face, mesmo se isso acontecer, não há problema, pois nós teremos outras oportunidades. O que é lindo no amor de Deus para com seus filhos é o amanhecer. A cada novo dia, o sol nasce

permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Bem, amigos, estamos de volta, então, para o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. No primeiro bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e, durante a leitura, nós vamos comentando e acompanhando os comentários. Você também pode participar pelo telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nós estamos no capítulo 15, que trata do assunto Fora da Caridade Não Há Salvação. Nos programas anteriores, a gente estudou os itens 1 e 2, que são, na verdade, citações. O item 1 é uma citação ao Evangelho de Mateus, e o item 2, uma citação ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. E agora, hoje, nós avançamos para o item 3, em que nós trazemos, então, a explicação de Allan Kardec para este tema. Fora da caridade, não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem, sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que de que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar. para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes a vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado, já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes. É porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E por quê? É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Bem, amigos, a gente acaba fazendo algumas palestras em diversas casas aqui na região. E é curioso como tantas vezes, quando nós tratamos de assuntos diversos, nós acabamos sempre chegando no mesmo âmago, né, na mesma raiz, assim por dizer, o orgulho. Às vezes dá até a impressão que a gente fala demasiadamente sobre o tema, mas é que, na verdade, eu poderia dizer que a origem da totalidade das mazelas humanas a que somos submetidos tem relação direta com o orgulho. Talvez esta seja a principal parte a ser tratada em nós. Urge que tratemos de nos tornar humildes o quanto antes. Veja que a palavra humildade é uma palavra que eu gosto muito. A palavra humildade, ela vem de humus. Humus, que significa terra. Significa que todos estamos no mesmo nível. Todos estamos sobre a terra. Aparentemente, alguns parece que estão numa posição mais alta, mas não estão. Estão sobre a terra. Todos nós somos filhos materiais, assim dizendo, da terra. Somos filhos de Deus, mas todos nós somos filhos da terra. Os elementos que compõem o nosso organismo estão aqui presentes, na terra, sob nossos pés. E todos nós, sem nenhuma exceção, retornaremos novamente a esta terra. Este corpo se desintegrará e seus elementos serão reabsorvidos pela terra e oferecidos a outros organismos, que farão uso, assim como nós, espírito, fazemos uso deste corpo magnífico para atuarmos, né, para vivermos as experiências necessárias ao nosso progresso aqui na Terra. Humus, todos somos iguais. Então, a qualidade primeira daquele que é humilde é a de compreender que ele não é nem superior a ninguém, mas também não é inferior a ninguém. Ele compreende que as outras pessoas vivem, cada uma, o seu momento específico, o seu momento particular. Mais ainda, eles compreendem que cada um, em cada momento, faz o melhor que pode com aquilo que é, com aquilo que recebeu. Ele compreende as dificuldades das outras pessoas. Por isso, ele não se sente ofendido diante de uma perda de controle do seu vizinho, do seu irmão, do seu companheiro de trabalho. Pois ele sabe que não se trata dele, se trata da outra pessoa. Ao contrário, aquele que possui o orgulho exacerbado, este se sente ofendido com muita facilidade. É suscetível. É preciso medir as palavras, cuidar de como falar com a pessoa, pois ela se sente ofendida. Nós nos sentimos ofendidos. E aí nós perguntamos: será que somos orgulhosos? Mas será que eu sou? Eu sou tão humilde, eu aceito tantas coisas. E quantas coisas eu não ouço? Quantos desaforos eu não ouço? Será que eu não sou? Eu sou humilde, sim. E a resposta, Santo Agostinho nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que o nosso planeta, a Terra, esta que se comemora o dia, no dia 22 do 4, a Terra, é um planeta entre outros infinitos mundos semelhantes a ela, que abrigam, que foram criados com o intuito de abrigar espíritos rebeldes à lei de Deus. Vejam bem, com esta afirmação, Santo Agostinho nos classifica todos iguais neste planeta. Mesmo que existam espíritos mais elevados, porque é uma heterogêneo, né? Heterogenia, né? Nessa distribuição, a gente vê pessoas aparentemente mais evoluídas e vê outras aparentemente mais primitivas, mas de uma forma geral, todos nós, com raríssimas talvez exceções de alguns missionários, eu diria, Jesus, que não possuem a necessidade de tratar deste orgulho excessivo. Jesus foi o nosso modelo, o único espírito puro, perfeito, que habitou a Terra. Este que foi o construtor do nosso planeta. Nas palavras de José Herculano Pires, o demiurgo da Terra esteve presente desde a formação geológica do planeta, primeira. Esteve presente na criação da vida orgânica, no desenvolvimento de todas as espécies de animais, de insetos, de plantas, de vegetais, este Jesus, com as suas falanges de espíritos auxiliares, este Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, era um Cristo, era um espírito puro. E há aproximadamente 2.000 anos atrás, este ser se oferece a encarnar em nosso planeta, a fim de nos oferecer um modelo de conduta, de nos oferecer seus ensinamentos, que foram revolucionários para o seu tempo. Veja que até então, a visão que tínhamos sobre Deus era de um Deus vingativo, de um Deus nacionalista, territorialista, antropomórfico, um Deus que possuía todas as características que nós possuíamos, só que todas superlativas, potencializadas. Esta era a ideia de Deus. Jesus vem e nos fala de um Deus que é um Deus justo, mas que, sobretudo, é um Deus de misericórdia. Jesus chama este Deus de Pai, colocando-nos todos na mesma posição de irmãos. Já que todos temos o mesmo Pai, inclusive Jesus. Vejam que Jesus é o nosso irmão maior. É o nosso irmão, aquele irmão que nós observamos. Observamos a sua conduta, o que ele faz, e que desejamos nos tornar iguais a ele. Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós poderíamos ter recebido. Humilde a ponto de se submeter como espírito puro, elevado, de uma forma que não é possível conceber em nossa mente. O grau de luminosidade desse espírito desencarnado. Luminosidade tamanha que cegou Paulo temporariamente quando ele teve uma visão, quando ele entreviu o mestre, ele cegou, tamanha é a luz. Este Jesus foi o exemplo de humildade ao retornar à terra, ao se submeter docilmente a todas as dores que um homem se submete, ao se submeter a um nascimento, a um crescimento, ao ter escolhido uma família pobre, uma família humilde, para demonstrar que também nas famílias pobres e humildes, estas também produzem grandes seres. Para demonstrar que não é nos berços ricos ou acadêmicos, intelectuais, que surgem as grandes personalidades. Este que se submeteu a um trabalho árduo de divulgação de sua boa nova, caminhando diariamente a pé com alguns amigos, visitando os vilarejos e anunciando este Pai, consolando aqueles aflitos, curando os doentes. Este Jesus, humilde, que não tinha uma pedra para recostar a cabeça, como dizia, este Jesus, que foi traído por um de seus amigos íntimos do grupo em que ele participava, que ele formou, este mesmo Jesus que foi negado pelo amigo Pedro por 3 vezes, este que foi crucificado numa dor física inimaginável. Este ser poderoso nos ensina com isso. Ah, e no final, para que não nos esqueçamos, no final ele pede para que o Pai perdoe todos aqueles homens que infligiram-no aqueles sofrimentos, pois ele sabia que aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Este é o exemplo para a gente, quando a gente olha para as outras pessoas que às vezes nos ofendem ou nos prejudicam gravemente. Eles não sabem o que estão fazendo, pois se soubessem, não fariam. Se soubessem o grau de comprometimento que essas pessoas assumem, elas não fariam. Nós nada ganhamos com os nossos irmãos em situação inferior. Pois o nosso planeta evoluirá quando nós nos tornarmos melhores. Então não faz sentido desejar que uma pessoa sofra. E quando uma pessoa lhe prejudica, lhe faz mal, ela está contraindo uma dívida com a lei de Deus, que vai gerar a ela grande sofrimento. Portanto, o nosso papel é de compreender e é de compaixão diante das pessoas que erram. Mesmo porque, quando nós falamos sobre uma pessoa que nos ofende ou que nos prejudica, nós também não sabemos qual a relação que nós temos com aquela pessoa. Para que possamos nos sentir no direito de nos sentirmos ofendidos e até mesmo no direito de um revide, nós somos espíritos imortais. Não sabemos há quantos anos, há quantos séculos temos reencarnado nesta terra. Sabemos que a raça humana, o homem moderno, habita este planeta há 160, pouco mais de 200 mil anos. De lá para cá, nós temos reencarnado consecutivamente. Em cada reencarnação, nós temos adquirido alguma experiência. Mas, vejam bem, se hoje, no nosso cotidiano, no dia a dia, nós temos pessoas que são desafetos, talvez pessoas que nós prejudiquemos, nós temos inimigos, por assim dizer. Nem todos, alguns de nós, temos inimigos. Hoje, sabendo o que sabemos, se estamos aqui ouvindo este programa, lendo os textos evangélicos, é porque desejamos caminhar no caminho do bem, porque desejamos ser pessoas melhores do que somos hoje. Então, se hoje nós temos esses inimigos, imaginem no passado. Pois vejam, hoje nós estamos na posição melhor que podíamos chegar. Nós estamos no ápice do nosso desenvolvimento. Hoje eu sou muito melhor do que eu fui ontem. Amanhã, certamente, eu serei melhor do que sou hoje. Mesmo que aparentemente não pareça. Mas eu serei. Portanto, há diversas encarnações atrás, eu cometi muitos enganos. Quando nós assistimos aqueles filmes épicos, que vemos aquelas guerras, aqueles soldados munidos de espadas, de lanças, degolando, arrancando cabeças, sim, somos nós mesmos. Éramos nós que estávamos lá. Matando, morrendo, dizimando famílias inteiras. E aí nós retornamos para cá, sem nenhuma dessas lembranças. Nós não sabemos. E isso é imprescindível que seja assim. A gente não pode saber realmente tudo o que fizemos para todas as pessoas. Nós não podemos. Allan Kardec nos fala, no livro O Céu e o Inferno, que três condições são necessárias para a gente restabelecer a nossa relação com o Pai quando a gente caminha fora de suas leis. A primeira é o arrependimento. A segunda é a expiação, é ser submetido, né, à dor que você causou. Não, talvez, da mesma forma, mas de uma maneira educativa. E a terceira é a reparação. E Kardec vai mais, ele diz que reparar é fazer o bem àquele que você fez o mal, a quem você praticou o mal. Sendo assim, nós não sabemos se aquela pessoa que hoje nos prejudica não foi uma pessoa que nós prejudicamos mais ainda no passado e que hoje temos a oportunidade de reparar o mal para ela. Como? Agindo com compaixão, ajudando-a. Pois, se ela lhe prejudica, ela está se comprometendo com Deus. Então você não pode deixar que ela se comprometa. Incentivar, né, a peleja, como dizem. Não, por isso que Jesus nos orienta a dar a outra face. Ele não quer dizer com isso que nós não nos defendamos, porque também envolve autoestima e preservação pessoal. Mas ele diz que, em detrimento de prejudicar alguém, melhor que você seja prejudicado. Visto que, como eu acabei de dizer, nós não sabemos a relação que temos com aquela pessoa. Então, todos aqueles que são nossos desafetos, que nos tiram a paciência, são nada mais do que oportunidades. Oportunidades que temos para resgatar antigos comprometimentos, assumidos em passado sombrio que não nos lembramos. Aproveitemos, então, com humildade, essas experiências. O comentário é exatamente sobre humildade. A gente fala aqui sobre essas pelejas, mas é preciso ser humilde para se comportar desse jeito, para se submeter. E só para finalizar este comentário, quando nós falamos ainda do modelo de Jesus, nós falamos do modelo de resignação e falamos do modelo de obediência. Nós não conseguiremos evoluir se não nos tornarmos obedientes, disciplinados em todos os setores. Disciplinados e obedientes com relação à nossa fé, com relação às nossas crenças, com relação às nossas condutas, à nossa conduta. Disciplinados e obedientes com relação ao nosso pensamento. E a gente vai falar um pouco disso no próximo bloco, no terceiro bloco, que a gente vai falar sobre liberdade. Bem, amigos, nós aqui estamos terminando o primeiro bloco do programa e a gente vai agradecer agora os patrocinadores, olha. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de amigos, de companheiros, que unindo esforços tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso agradecimento, então, a cada um de vocês. Nós só estamos aqui por vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a livraria espírita Allan Kardec, o Clube do B, que é o clube do livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se pelo telefone 3402-8022. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o nosso portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM 650 kHz de Piracicaba. E também todos os domingos, ao vivo também, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. Mas você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras de ouvir a programação da União Rádio Web. Primeiro, pelo celular. Pelo seu celular, pelo seu smartphone, seja ele Android ou seja ele Apple, você vai na loja de aplicativos e pesquise lá por União Rádio Web. Você instala o aplicativo e você pode, então, ouvir o programa diretamente pelo seu smartphone. Você também pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, pelo site da União Rádio Web, acessando www.uniãoradioweb.com.br. No site, lá no topo do site, tem um player que você aperta ali o botãozinho, vai também começar a executar a programação e nos horários do programa Visão Espírita também, o programa Visão Espírita ao vivo. E você pode também ouvir este programa diretamente pelo Facebook. Isso mesmo, na página do Facebook da União Rádio Web, facebook.com/uniãoradioweb. O primeiro post que você encontra na timeline da página é um post fixo. E ali também você clica no play e você pode ouvir a programação diretamente do Facebook. Você não precisa nem sair do Facebook, ok? Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e este programa, o programa Visão Espírita no Ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web. Ou mesmo, se preferir, você pode ajudar depositando qualquer valor na conta poupança. Agora anote aí que eu vou passar o número, olha. Na conta poupança número 71850-4 barra 500, agência 5189, Banco Itaú. Novamente, eu vou repetir, conta poupança número 71850-4 barra 500, agência 5189, Banco Itaú. E não se esqueça, é claro, de identificar o seu depósito para União Rádio Web. Rodrigo agora vai liberar para a gente um pequeno intervalinho comercial. A gente retorna com música. Eu quero até oferecer esta música, que essa música foi um pedido especial de uma pequena ouvinte. Então, nós vamos ouvir hoje, depois do intervalo comercial, a música do Titãs, Enquanto Houver Sol. A linda canção do Titãs, né? Que vai para todos os nossos ouvintes, mas atendendo ao pedido da pequena Letícia. Um grande abraço para você, meu amor. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta. Você que ligou o seu rádio agora, você está ouvindo o programa Visão Espírita. Nós acabamos de ouvir a linda canção Enquanto Houver Sol, do Titãs, dos Titãs. E só para ressaltar uma frase que nós ouvimos aí na letra da música, é: a sós ninguém está sozinho. De verdade, não há nada mais real do que isso, né? Nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados dos amigos ou dos inimigos que trazemos conosco pelo pensamento. Esses irmãos desencarnados que nos acompanham, nosso espírito protetor e outras companhias, de acordo com o nosso padrão mental, de acordo com os nossos pensamentos. Portanto, a sós ninguém está sozinho. Nós nos encaminhamos agora para o segundo bloco do programa desta noite. O segundo bloco, geralmente, a gente faz no formato de perguntas e respostas. E nós trouxemos aqui algumas reflexões sobre o tema liberdade. Hoje, por ser dia 21 de abril, o dia de Tiradentes, um considerado herói nacional que foi morto por defender os ideais libertários no movimento conhecido como Inconfidência Mineira, um movimento que desejava, que lutava pela libertação, pela separação do nosso país, do jugo de Portugal, né, a desvinculação da coroa portuguesa, e para que o Brasil fosse uma nação e um Estado independente como é hoje. Ele então foi morto por seus ideais, foi enforcado e depois esquartejado. Mas não abriu mão, nunca mudou de opinião, né? Sempre com muita fibra moral e a liberdade, o desejo de liberdade acima de tudo. Por isso a gente vai falar um pouco neste bloco do programa sobre liberdade. Nossa primeira reflexão é a seguinte: a liberdade parece ser uma condição almejada desde o início dos tempos. O desejo de poder, na verdade, é um desejo de ser livre, não submetendo-se à vontade de ninguém. O desejo de riqueza é, na verdade, também um desejo de liberdade. Com base neste entendimento, existem homens livres? Olha, o que nós podemos entender sobre a nossa liberdade, sobretudo quando nós falamos sobre o mundo moderno, é que todos nós somos escravos. Nós somos escravos, num primeiro momento, dos nossos desejos. Nos escravizamos à mídia, que nos orienta os passos, que nos diz o que devemos fazer, o que devemos comer, como devemos nos vestir, até mesmo como devemos nos conduzir. A moral da sociedade passa então a vigorar sobre estes valores. Então, como podemos nos considerar livres? Se, quando nos propomos a lançar um pensamento diferente, muitas vezes somos até marginalizados pela sociedade, para sermos aceitos num grupo, temos que, de alguma forma, concordar com o pensamento comum daquele grupo. Portanto, no meu entendimento, não. Não existem homens livres neste sentido. Além do mais, também nos escravizamos aos nossos aos nossos valores, às nossas crenças, melhor dizendo. Nós somos escravos de nossas crenças. Isso é uma coisa interessante para se refletir. Veja que todos nós desejamos nos tornar pessoas melhores. Como eu disse há alguns instantes, é por esta razão que nós estamos aqui ouvindo este programa, estudando os ensinamentos de Jesus, tomando Jesus como nosso modelo, como guia moral, pois a moral a que nos submetemos não é a moral da sociedade, é a moral cristã. Não falo nem de moral espírita, eu falo de moral cristã, pois eu só sou espírita porque sou cristão. Então eu sou um cristão espírita. Mas, mesmo querendo me tornar uma pessoa diferente da pessoa que eu sou hoje, porque se eu quero ser uma pessoa melhor, esta pessoa é diferente de quem eu sou hoje. Então eu tenho que ser uma pessoa diferente. Para ser uma pessoa diferente, eu tenho que pensar diferente em muitos aspectos. Claro que não em todos. Não é uma guinada de 180 graus. Mas eu tenho que mudar a minha opinião a respeito de muitos assuntos. Isto é, abrir mão das minhas crenças sobre muitas coisas. Mas, por conta do nosso orgulho, nós temos dificuldade de abrir mão dessas crenças, do que acreditamos. Então, como? Parece contraditório neste sentido. Como poderemos nos tornar pessoas diferentes pensando do mesmo jeito que temos pensado ao longo dos anos? Neste sentido, liberdade é desapego, é abrir mão das suas crenças. Quando nós nos tornarmos livres a este ponto, aí sim, nós estaremos em condições de ouvir o que as outras pessoas nos dizem com claridade, sem preconceitos, sem que as nossas crenças bloqueiem essas palavras, esses ensinamentos, pois cada uma das pessoas ao nosso redor tem algo valioso para nos transmitir. Só que nós nos fechamos em nosso mundo, como se nós não precisássemos, como se nós já soubéssemos tudo o que necessitamos sobre todas as coisas. Desta forma, como poderíamos nos considerar livres? Nós estamos presos a nós mesmos. Se abríssemos mão, primeiramente, dessas nossas crenças, automaticamente nós também abriríamos mãos das crenças sociais, de seguir, né, esse convite, o apelo da mídia sobre como nos conduzir, como nos vestir, o que comer, como falar. Portanto, não somos homens livres. É certo considerar o desencarne como um retorno à liberdade? Isto é, livres da carne, seremos livres finalmente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é muito comum a gente ouvir comentários dessa natureza. Ah, o fulano estava doente durante tanto tempo, agora ele desencarnou e agora ele descansou, né? Então agora ele está livre. Olha, em alguns casos isso realmente pode acontecer, mas não é uma regra geral. Tudo depende da nossa condição espiritual. Como eu disse, nós, enquanto encarnados, temos o nosso espírito, de fato, presos a esse envoltório material, a este corpo. O nosso espírito anseia, sim, pela liberdade. Mas nem sempre essa liberdade ela é da maneira como nós agora estamos pensando. É comum a gente vislumbrar o plano espiritual como com os lugares em que a gente vê nos filmes. Hoje em dia a gente tem muitos recursos visuais, então quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, né, se depara com grandes construções, com pessoas sentadas em torno de lagos, ouvindo músicas clássicas, andando calmamente, conversando, como se não tivessem nada para fazer. Esta é uma visão de um local muito pequeno, restrito, né? uma cidade relativamente pequena no plano espiritual. Não significa que todos que desencarnam retornam para cidades como aquela. Como eu disse há alguns instantes, dependendo do padrão de pensamentos que nós temos companhias e a gente naturalmente vai ficar com essas companhias. Isso não significa ser livre, significa estar acorrentado também, só que num outro plano. Estar acorrentado, por exemplo, pela culpa. Aquelas pessoas que se mantêm fiéis às suas crenças, às suas emoções, ao rancor que muitas vezes alimentam com relação a alguém, por alguma ofensa que tenham sentido, essas pessoas que alimentam este rancor até os últimos instantes, no leito de morte. Estes, quando desencarnam, continuam com este rancor. E como uma pessoa pode ser livre se ela fica pensando em outra pessoa o tempo todo? Se ela fica buscando vingança, por exemplo, de outra pessoa, isso é liberdade? Não é liberdade. O desejo de vingança é um desejo que aprisiona. Aquele que se sente culpado é outra maneira, é outra forma de prisão ainda no plano espiritual, depois do desencarne. Aquele que queria ter feito e não fez, que queria ser melhor, pois sabia que poderia e não fez, que queria amar e não amou. Aquele até mesmo que desejava perdoar e não perdoou, ele segue num processo de culpa que o mergulha em sombras. Isto realmente não é ser livre. Portanto, nem sempre o desencarne, a separação do corpo físico, nem sempre o espírito vai se tornar livre. Aproveitemos agora o tempo que temos, o conhecimento que estamos recebendo, para aprendermos a nos libertar de todas as coisas que nos aprisionam, sobretudo das emoções ruins. Aquelas pessoas que são muito irritadas, têm dificuldade de lidar com a irritação, é um aprisionamento, precisam se libertar. Precisamos novamente nos desapegar. Como seres sociais, somos interdependentes em muitos aspectos. Desta forma, como exercer nosso direito à liberdade quando vivemos juntos com outros que compartilham dos mesmos direitos? Isso é verdade. Se todos temos uma liberdade relativa, naturalmente, até que ponto nós podemos saber o que é nossa liberdade e o que é a liberdade do nosso irmão? É um assunto muito complicado, pois existem muitas variáveis que podem interferir, mas de uma forma geral, a gente jamais, como eu disse alguns instantes atrás também sobre dar a outra face, jamais pode ser considerado a exercício do livre-arbítrio ou da liberdade algo que de alguma forma prejudique uma outra pessoa. Então, de todas as nossas ações, elas devem estar amparadas neste quesito. O que eu vou fazer ou o que eu quero fazer, de alguma forma, potencialmente, pode prejudicar a outra pessoa? Se a resposta for sim a esta pergunta, então, não, você não tem liberdade para fazer aquilo. Você pode, mas você não deve. Existe uma grande diferença. Nós podemos fazer quase todas as coisas, mas nós devemos fazer somente as coisas corretas. E este é um pensamento que nos ajuda muito nessa questão. Então, todas as atitudes que nós formos tomar, todas as decisões que de alguma forma possam prejudicar a outra pessoa, então não é mais exercício do nosso livre-arbítrio. Se a sociedade nos impõe limites para a nossa liberdade, como a gente acabou de ver aqui no comentário anterior, no âmbito do pensamento, podemos fazer o que desejarmos. Esta afirmação é correta? É correta no sentido de que sim, nós podemos, novamente a palavra poder, nós podemos pensar o que desejarmos. Mas isso também não significa fazer jus do seu direito à liberdade. Uma vez que nós podemos pensar que o que nós produzimos em nossa mente tem a ver somente conosco. É uma questão de foro íntimo, mas isso não é verdade. Aqui, no plano físico, através dos nossos sentidos grosseiros, da nossa visão, da nossa audição, do tato, nós não conseguimos perceber estes pensamentos. Mas no plano espiritual, no plano sutil, cada um de nossos pensamentos é visível. Os espíritos conseguem ver o que estamos pensando. E é curioso, porque o pensamento se origina no âmago do nosso ser, no nosso ser imortal, na nossa alma, no princípio inteligente. O pensamento ali se origina. E uma vez que ali se origina, ele gera um efeito no corpo físico, este pensamento. Ele gera uma emoção, uma reação física. Quando eu penso em alguma coisa, eu inicio, por exemplo, a produção de determinados tipos de hormônios. E após essa reação física, ele vai se refletir no meu corpo espiritual, no meu perispírito, que é o meu corpo quando eu estou desencarnado. Então veja bem. O meu perispírito funciona, neste caso, como se fosse uma chapa fotográfica. Esse é um termo que não é conhecido pela maioria dos jovens, né? Mas antigamente a gente utilizava filmes para fazer fotos. Hoje, com o mundo digital, nada disso mais é... Acho que nem existe mais, né? Máquinas com filme. Mas um filme nada mais é do que a gravação daquela imagem. E o nosso perispírito, quando nós pensamos, ele também recebe esta imagem e grava esta imagem, criando verdadeiras cenas daquilo que nós estamos pensando. Então, quando nós pensamos no plano espiritual, nós estamos, de certa forma, realizando os nossos pensamentos. Foi por esta razão que Jesus explica que aquele que pensa em adultério, já está cometendo adultério. Então, quando eu penso em trair a minha esposa, em trair o meu marido, quando eu crio pensamentos a respeito dessa ou daquela pessoa, eu já estou executando aquilo. Aquilo já está acontecendo no nível fluídico. Portanto, eu também sou responsável por cada um dos meus pensamentos. Desta forma, respondendo à pergunta, eu posso pensar o que eu quiser, pois eu sou livre e ninguém vai saber? A resposta é não. O seu comprometimento é o mesmo de que se você tivesse feito. Bem, amigos, nós aqui estamos encerrando o segundo bloco e agora a gente vai para uma poesia que selecionamos para a noite de hoje. A poesia denominada Glorificação. É do espírito Ismael Alves Pereira Martins. Eu não me lembro, mas eu acredito que seja a primeira vez que nós trazemos uma poesia aqui deste irmão. Ela foi extraída da obra Antologia dos Imortais, também psicografia de Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Se ontem, atribulado, andei sem rumo certo, nômade do ideal, gemendo estrada afora, hoje, crente, proclamo ao coração que chora a alegria imortal do espírito liberto. Renovado, feliz, vou pelo mundo agora, já não mais como fui, amargando o deserto, e antevejo o painel do futuro entreaberto, em torrentes de amor a crescer, hora a hora. Em Jesus encontrei o mentor dos mentores, a guardar no Evangelho a cartilha suprema. Libertarão ao mal consolação nas dores. Glorificado seja o Senhor bem-amado, erguendo a liberdade ao pé de cada algema, pregando a redenção para todo culpado. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana, a partir da segunda-feira. Então, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, ao meio-dia. E às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas da noite. E domingos, também às 4 horas da manhã e às 12 horas, ao meio-dia. Então, novamente, marque aí na sua agenda. Olha, segundas, quartas e sextas, ao meio-dia. Você vai ouvir novamente este programa durante a próxima semana toda. Terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas. E nos domingos, no domingo que vem, às 4 da manhã e às 12 horas. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, são mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os ouvintes pela generosidade em nos acompanhar nesta noite chuvosa de sexta-feira. Agradecendo aqui também o Rodrigo, que trabalha conosco na técnica. A gente conversava aqui já, o programa que já passou de um ano aqui, a gente nem vê o tempo passar. E é um programa que a gente faz com muito amor, sempre nos dirigimos para cá com o coração cheio de alegria. E com isso nós só temos a agradecer a todos os ouvintes. Agradecemos aqui individualmente, nós estamos aqui sem internet, eu estou aqui sem internet, eu não vou conseguir mandar um abraço para todos, mas a Karina Pinheiro, eu sei que está nos ouvindo, Karina Pinheiro Fatinello, Ricardo Fatinello, que nos acompanham sempre lá, de Americana, a Regina, a Letícia também estão nos ouvindo. Então, um grande abraço a todos vocês e a nossa gratidão, a gratidão de toda a equipe do programa Visão Espírita. Eu quero convidar todos agora para a gente fazer uma prece, a nossa prece de encerramento. Neste momento, vamos todos elevar os nossos pensamentos, mentalizando a imagem de Jesus, o nosso Mestre. Mas é a imagem de Jesus vivo que nós temos em mente, alegre, caminhando entre o povo, consolando os aflitos, curando os doentes. É este Jesus que nós vemos agora com os olhos do nosso espírito. Este Jesus com um largo sorriso, de braços abertos, irradiando toda a sua luz sobre cada um de nós, sobre a nossa casa. Nós podemos sentir esta luz, este amor, este calor, essa luz que vai dissolvendo as sombras que nós mesmos, imprevidentes, produzimos com nossos pensamentos desequilibrados. A partir de agora, não existem mais sombras em nossa casa. E essa luz é tamanha, este amor é tão grande, que nós pedimos para que ela se estenda sobre toda a nossa vizinhança. Pedimos para os nossos vizinhos, pedimos pelos nossos familiares, pedimos por todas as pessoas da nossa cidade, por todos aqueles que necessitem mais do que nós necessitamos, pelos doentes, pelos idosos abandonados, pelos presos nos presídios, por aqueles que sofrem de transtornos mentais, pelas crianças que vagam pelas ruas. Senhor, que o teu amor alcance cada um de seus irmãos menores. Nós agradecemos por tudo o que temos recebido, por todas as oportunidades, por todas as provas a que somos submetidos. E rogamos, Senhor, frágeis que ainda somos, necessitados que somos, que nos auxilie, a fim de que encontremos a força necessária para guiar os nossos passos na direção do amor, na direção da luz, para que encontremos, finalmente, a paz de espírito, a verdadeira felicidade, que a nossa vida possa ser leve, que sejamos alegres e repletos de gratidão. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a todos os bons espíritos que nos assistem. E obrigado a Deus, o nosso Pai maior, provedor de todas as coisas. Deus os abençoe a cada um dos nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.